número 2, autorizado backtrack, posto livrando pista. Reforça aí, livrando na papá. Fica uniforme, então bom dia, bom descanso. Rotan 3265, quando possível, copia a Galeão ou 340. Tô no 7, decolos 44, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 198, muito grato, bom dia, voo no 8, no 7. 3265, Galeão, tenho 380 autorizado, copia, aguarda a coordenação. Copia 3. Dado Galeão, nível 380, aerovia Peruísque 50, até Bidev, Bravo, India Delta Echo, Victor Bidev, após Upper November 857, até Porto Seguro, Ciago Romeu, após Intercepta Upper Zulu 16, até Groof, Golf Romeu Uniforme Fox Fox, após Upper Zulu 14, até Toquim, Tango Oscar, aqui no India Mike. Decola da pista 1-0, após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5033, controle 119, décima 8. Isso, Maria, vamos 380, Upper Whisky 50 Bidev, Upper November 857 seguro, Upper Zulu 16 Groof, Upper Zulu 14 Toquinho. Cola da 10, curva direita, da El, Lê, da Bidev, 5033, 198. Portão 5, filme pronto, na 3265. Tomara. Controle Salvador, gol 1154. Gol 1154, a cena de identificação autorizado, chegada na área, desse e mantenha nível 050. Já presente, autorizado para o Zikitap, do gol 1154. Entrada está, passo de presente para o Zikitap, e deve estar renovado 50, gol 1154. controle Gol no 8 no 7. Prossiga. Passa 170 para o 360. Sim, a gente confere, Gol no 8 no 7 ainda na escola do controle aguardando transferência de comunicações. Pode confirmar a frequência para o 8 no 7. Confirme. Poderia confirmar as frequências para o Gol 8 no 7. Ainda na escuta do controle Salvador, Gol no 8 no 7. Ah, firma na sua escuta, perdão. Gol no 8 no 7. Controle, prossiga. Confirma pra gente, chegada ao ILS Whisky ou X-Ray? X-Ray. 18, 17, agora com Recife, 251, no alternado no 3325. 1251, no 3325, grato, bom dia, Gol no 8, controle, Gol no 1, se faça um copio, resposta ILS Whisky ou X-Ray? ILS X-Ray. Obrigado. Gol 1154, após ITAP, desça para 2 mil pés, ajuste canal 014, livre LF, aposta estabilizada. Após ITAP, desce 2 mil pés, livre LF, reportar estabilizado. Gol 1154. Ah, 3265 para o táxi, 158, 4 horas, barulho. Tá livre até o ponto de espera da 10 via Fátio, Juliette Alfa, reporte pronto, ajuste no 0 no 4, está 3265. Fátio, Juliette Alfa. Estabilizado, pista vista, Gol 1154. Gol 1154, complete aproximação, torre 10895, bom pouso. 1895, Gol 1154, obrigado, boa noite. Salvador, Gol 1154. Gol 1154, ajuste no 0 no 4, tá baixado travado? Afirmativo, baixado travado, uma mira do externo, visual, Gol 1154. Gente, Gol 1154, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus com 05 nós. Pouso autorizado, pista 10, Gol 1154, confirme pista seca? Tem uma pista seca no momento. Obrigado. Salvador, boa noite, Gol 2-7-1, fala. Passagem do Gol na curta final, após ali mantém cabeceira 1-0. Após a curta final. Pego, Gol 2-7-1. 04 no solo 04, direita para o Sag Tax na minha escuta via Alfa, após Juliette para o portão 11, portão 11. Direita Alfa Juliette 11, gol 94. Vento 150 graus com 05 nós, livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, 3260. Decolo 06, controle 119, decimal 8, bom voo e bom dia. 198, obrigado. Controle, bom dia, OTAN 3265, passando 1.600. OTAN 3265, contato radar decolagem, sua para o 380, ser da EL. 380, pode voar direto da EL? Após 2.000 pés autorizado. 271, após de TAP, desce para 2.000 pés, ajustando a 014, livre LF, reporte estabilizado. Após de TAP, desce 2.000 com 1.014, reportado estabilizado, desce 3.271. Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepto eixo de aerovia para Zulu no 6, aciona 5045, controle 119.8. Pushback, going 3-3-0.